Alô. Alô. Oi. Tudo bem com você? Muito boa noite. Que é isso? Fechando a porta. Tá tocando lá. Oi? Oi, Alexandre, tudo bem? Tudo. Alô. Alô. Tá tocando lá no Douglas lá? Douglas do mal. Do mal. Hello, querido. Horror. Hello. Todo mundo já te ouviu, cara? É. Sim, oi, eu não sei. Well, do you talk? When you have to shoot, shoot, don't talk. Here's Johnny. Watch out the door, Ted. Spam, spam, spam, even spam. Shut your fucking face. Yippee-ki-yay, motherfucker. You talking to me? You talking to me? I am the father. Você está ouvindo o Bate-Papo na Masmorra do site cinemasmorra.com.br. É isso aí, mais uma vez gravando o BPM, e dessa vez com o Douglas, que é lá do Podtrash. Olá, pessoal! Horror! Para todos, com todo respeito. Horror eterno. Sim. O Felipe, que é lá do Mitografias. Da e aí, galera. Também com o Alexandre, que é o Fip Mal, lá do BadernaCast. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Angélica, tudo bem. Olá a todos, e vamos lá falar um pouco sobre filmes. Sim. E também com o Bruno, que é lá do Podtrash. Sim. Horror, senhores, horror. Horror imenso. É isso aí, quem é que quer se aventurar vai ser o primeiro a falar de cinema aqui conosco. Alguém? Alguém? Mas tu, Felipe, o que você andou assistindo? Então, eu não tenho assistido muitas coisas, estudando muito, ando sem tempo. Mas os últimos filmes que eu vi no cinema foi o A Pele que Habito, do Almodóvar, que é um filme simplesmente sensacional. A Angélica, eu sei que viu também. Sim, vi. Maravilhoso. E quando eu terminei de ver o filme assim, eu fui falar com a Angélica, parece que ela já tinha visto, que eu tava louco pra falar do filme com alguém. A história do filme é incrível, o roteiro assim, uma sacada genial. Agora eu não posso falar o que acontece, porque estraga totalmente o filme. Eu não tenho essa frescura de spoiler, que muita gente tem, spoiler, estraga o filme, isso aqui. Não, eu não acho, a maioria dos casos, se você contar, vai estragar a experiência. Só que esses são os casos que estraga. Porque você fica no cinema, tipo, puta que pariu, o que está acontecendo? Mas esse é um daqueles casos que, se por acaso alguém contar o que acontece, acaba com o filme, né, Felipe? É, esse filme não dá. É a revelação assim, sensacional. E eu achei, inclusive, ele um dos melhores do Almodóvar. Não tem a queridinha dele, que me fugiu o nome agora. Quem é? A Penélope Cruz? Não tem a Penélope Cruz, a queridinha dele. Mas eu achei um dos melhores do Almodóvar. Inclusive, os dois últimos dele, que eu não lembro o nome agora, eu achei melhor, esse ainda melhor. O Antônio Bandeiras tá ótimo no filme. Sim, quanto tempo ele tá querendo trabalhar com o Antônio Bandeiras novamente, né? Eu tenho uma dúvida. Eu não vi o filme, mas ele tem alguma semelhança pelo pôster que eu vi com o Abre Los Ojos, não? Não tem. Não tem nada a ver? Não tem, cara. Só pra saber. Cara, esse da outra coisa assim que eu preciso falar, cara, Felipe, tem uma atriz que eu amo muito, chamada Marisa Paredes, que tá nesse filme, cara. Eu adoro essa atriz. Tem outro filme do Almodóvar com ela, se tu não assistiu, eu já percebi que tu gosta do Almodóvar, né? Assista, que é o... A Flor do Meu Segredo. A atriz, no caso, é a empregada, né? Isso, a Marisa Paredes, né, cara? E não tem a Penélope Cruz, né, que é a queridinha mesmo, né, do Almodóvar, mas tem uma atriz linda, gente, linda, chamada Helena Anaya. Ela é muito bonita. Ela é linda e ela tá atuando muito, muito bem, cara. Aliás, acho que tá todo mundo muito bem. O Antônio Bandeiras tá super bem, a galera tá arrebentando, né, Felipe? Uhum. Não pode falar nem um pouquinho do filme? Felipe, fala uma coisinha assim, só pra dar um... falar bem básico assim pra não estragar. Bem básico. Eu não sei nada do filme, gente. O filme, o Antônio Bandeiras, ele é um cirurgião plástico. E o filme, ele conversa com uma mulher que tá morando na casa dele. Só que ela mora num quarto isolado. Ela recebe os alimentos pelo... E as roupas tudo por um elevador. E ela tá num quarto isolado das outras pessoas. E você descobre que o Antônio Bandeiras está trabalhando, ele é um cirurgião plástico que está trabalhando com uma espécie de pele sintética para deixar a pele mais resistente. Ele fez isso porque a mulher dele tinha morrido em decorrência de um acidente de carro que ela foi carbonizada. E aí o filme vai se desenvolvendo a partir dos flashbacks que você entende para chegar nessa situação que está do caso da mulher no quarto da casa do Antônio Bandeiras. Cara, acho que mais do que isso estraga, né, Felipe? Eu vou ver o filme. Caraca, Douglas, assista, pelo amor de Deus, assista. Assista. Que é sensacional. Esse é daqueles que quando chegar em certa parte do filme, tu vai levantar de onde você estiver sentado e falar, o quê? Tu vai dar um grito, entendeu? Caramba. Eu preciso ver esse filme, então. Cara, o Almodóvar tá muito amadurecido. Se você estiver com alguém do lado, você vira pra pessoa. Puta que pariu, que porra é essa? Cara, eu assisti esse filme na primeira semana que ele entrou em cartaz, sabe? Que eu falei assim, ah, bicho, como é difícil conseguir ter um cinema passando Almodóvar ou mesmo um filme alternativo, um bom cinema, aproveitando que ele estreou em vários cinemas aqui, eu vou aproveitar agora. E fui na primeira semana pegar uma sessão de domingo, 14h. Coisa que eu amei. Peguei a sala quase vazia. Amei isso, adorei. E, meu, me lembrei de você, viu, Douglas? Porque você falou que quando tava tendo aquele Festival do Rio, ia pessoas idosas, né? É, isso aí. Tinha pessoas idosas assistindo ao Almodóvar. Eu descobri que os idosos adoram o cinema alternativo. Muito legal. Tem um monte de vovó metal por aí também. Tem tudo. Vovó metal, vovó flamenco, tem de tudo. É porque no caso do Festival Dario Argento, vai a vovó metal, né? No Festival do Rio tinha o Festival Dario Argento, né? Cara, mas e é legal assim, cara, porque o Almodóvar, porra, quem já assistiu sabe que rola sexo. Rola nudez, rola de tudo. O Almodóvar não tem frescura, moro. Não tem. Meu, eu tava até assim, cara. A velhinha, ela subiu as escadas e falou assim: ai, minha coluna, ai, essa escada, não sei o que. Você fica até assim meio constrangido de ver uma putaria rolando, né? Não que seja a putaria da braba, né? Mas tu fica assim, né? Fico pensando a galera que antigamente ia assistir pornô no cinema, gente. Como é que deve ser isso, né? Ah, que bacana. E o Almodóvar, como sempre, ele faz a homenagem à força das mulheres. A mulher, ela... Assim, sem estragar, né? Sem contar muito. A mulher está bem representada, o papel da mulher, né? O Almodóvar, ele tem essa pegada, né? Tem. Fazendo a elegia à mulher, né? Ah, sim, sim. Ele mostra uma mulher forte, muito forte. É. E entre outras coisas, né, Felipe? Pessoas fortes também. Pois é. Eu não vou ver o filme, meu Deus. Tô curioso. Ó, vocês precisam ver, cara. Esse podcast, ele demora um pouquinho pra sair. Então, cara, se vacilar, já tem esse filme por aí pra poder alugar. Não, nem tanto, gente. Tô exagerando. Não, o pessoal vai achar que vai sair daqui a um ano, né? Que tá gravando. Não. Então, utilizem todos os seus recursos pra assistir esse filme, por favor. Façam isso, ok? Fica a dica. Recursos do mal ou do bem. Do mal, do bem, das forças do Chuck Norris, sabe? Façam qualquer coisa, mas assistam. Sim. Pra seu próprio bem, cara. Muito bom. Não sei se tá concorrendo o melhor filme estrangeiro, viu? Mas até sair esse podcast, a gente vai ter até o resultado. Você vai vai ter resultado do Oscar já. Eu tô vendo aqui, gente, ele pega assim, que eu sou o sujeito mais ligado ao mundo trash do gore, né, do filme de terror. Eu tô vendo aqui algumas pessoas falando que esse filme é uma espécie de filme do terror com o corpo humano, né, aquele body horror, né, sabe como é que é? Pessoas mutiladas. Vocês podem falar isso ou não? Não sei. Não pode falar, não, né? Eu não diria que é um terror com pessoas mutiladas, não. Não. Entendeu? Eu não diria isso, não. Mas eu acho que a gente deve mudar de assunto, pra não estragar o filme. Então não estraga, não estou. Acho que assim, não tem nenhuma cena visualmente forte que eu me lembro do filme. Não tem, cara. Questão de sangue, assim e tal. Vocês sabem, né, gente, que tem filme que ele é terror, só que é um terror que não precisa ser explícito de maneira nenhuma. Na minha opinião, a Pele que Habita é assim, cara. A Pele que Habita tem cenas extremamente intensas, assim. Agora, em questão de... Não tem que mostrar aquele exagero, pô. Não tem nenhuma cena forte visualmente, mas tem cenas extremamente tensas. Entendi. Vocês estão vendendo o filme muito bem, porque eu estou muito curioso agora pra ver esse filme. Vamos lá, então. Vamos lá que o tempo tá correndo. É. Bora lá, Douglas. O que, que você andou assistindo? Vocês estão falando de Oscar, disso, daquilo. Eu queria comentar um filme que concorreu a Oscar esse ano. O filme grego, Dente Canino, em português. É isso? Exatamente. Dente Canino, querido. Quinodontas, em grego. É o filme grego. É uma viagem, assim, você pega, imagina que a família, uma família isolada, pega umas três crianças, né, uns três jovens, e deixa eles presos naquela realidade em que eles foram criados. Eles são criados naquela casa, nunca saíram da casa, não podem sair da casa por regras específicas e bizarras que os pais malucos impuseram para eles, né? E o mundo lá fora está acontecendo, e um microcosmo muito particular acontece dentro daquela casa, né? É um microcosmo muito louco, né? Meu Deus, é uma bizarreira sem fim, né? Eu comparei, assim, quando eu vi o filme, uma das primeiras coisas que eu falei, caramba, é tipo Enigma de Kaspar Hauser, né? Porque o caramba, só que o Kaspar Hauser, diferente dos três jovens do Quinodontas, né? O Kaspar Hauser chega a entrar em contato com o mundo, vamos dizer, real, né? O Kaspar Hauser, ele chega a sair, né? Porque o Kaspar Hauser, ele fica preso numa torre durante toda a sua juventude, e ele não sabe se comunicar, ele não tem as regras sociais, né? A etiqueta social que a gente está acostumado, né? O comportamento dos seres humanos propriamente dito, como a gente está acostumado numa realidade social, né? E tal. Nesse filme do grego, os três jovens nunca chegam a contracenar com pessoas do mundo real, né? Então, chegam sim. Lembra? É, pois é. é o mercado negro, né? Cara, então posso contar esse pedacinho ou não? Pode, porque não é spoiler. Não é spoiler, né? Porque é logo no comecinho, né? Tem uma... Vamos dizer assim, os pais, eles têm uma série de regras rígidas sobre o comportamento dos moleques, né? São duas meninas e um rapaz. Só que como o rapaz, para não ficar muito... excitado. Para ele extravasar de alguma forma a sua juventude... O pai, muito sabiamente, contrata uma prostituta, uma profissional do sexo, para que o rapaz extravase suas necessidades fisiológicas, né? O que que acontece? Quando ela é contratada, ela é proibida, sob qualquer hipótese, de comentar sobre o mundo real para os moleques que estão dentro da casa isolada. Só que ela, eventualmente, acaba deixando passar, ela dá um presentinho do mundo... físico, né, do mundo real, não do mundo surreal, pras meninas, ela acaba comentando alguma coisa com o rapaz, então, olha, ela acaba passa a ser uma espécie de informante de mercado negro do mundo real pro mundo bizarro deles lá dentro. É bem interessante isso, né? E olha, as regras, tem muita regra. Não, tem. A melhor que é, acho que a que você tinha que falar, acho que é a do dente, cara. Exatamente, Dente Canino. Ah, meu Deus. Que essa daí é foda, é uma filha da putice sem fim. Você só pode sair da... O que acontece? O objetivo é educar as crianças sem que elas se contaminem com o mundo horrível, porque o mundo é muito mal, né? Então, é uma espécie de mito da caverna, olha que bizarreira, né? Se a gente viajar na maionese do Platão, né? o mundo é, lá fora é muito terrível. Então os pais estão educando as crianças à base da mentira, da encenação, né? E as crianças têm que obedecer os pais, né? Não, e crianças numas, né? Nós estamos falando de jovens de 20 anos, por aí, né? Mais ou menos. Existem condições para sair da casa. Posso contar? Claro que sim. As pessoas só podem sair da casa por meio do carro que o pai vai trabalhar todo dia, né? Ou se o dente, a criança perdeu o dente naturalmente, né? Se o dente canino, né? Aquele dente, eu não sei se chama canino, é canino o dente? É canino, sim. É o canino, né? Se o dente da frente cair, né? E a garota, no desespero de conhecer uma das garotas, no desespero de conhecer o mundo, né? Porque ela tá vivendo aquele mundo de mentira, onde existem monstros fora da casa, uma espécie de Lost bizarro ali dentro. As flores são chamadas de zumbi, porra. É um mundo muito bizarro. As próprias coisas têm nomes diferentes, né? É um isolamento tal que a própria linguagem é diferente. Os nomes das coisas não são os mesmos nomes. É muito esquisito o filme. Então a garota, num desespero de liberdade, porque eu chamo isso, né? Ela quer viver livre daquilo, daquela opressão, daquela obediência, daquela regra toda. O que ela faz? Ela se mutila, ela arranca o dente fora e fala, papai, eu posso sair agora? É desse nível. Ela se mutila. Foda. Seguindo aquela regra louca, maluca, pra fugir daquela situação sem sentido. Eu recomendo o filme. É muita loucura. É muito pra quem gosta de maluquice, né? Não, o filme é muito bom, gente. É muito bom. Eu lembro que esse filme aí foi indicado, né, na mesma categoria que o Fita Branca, não é? Foi o melhor filme estrangeiro, né? Estrangeiro, exatamente. Finodontas, né? Cara, muito bom. Eu lembro que eu assisti, eu fiquei encantada com o filme. Que eu fiquei assim, pô, será que por um acaso não merece ganhar? Bateu aquela dúvida, sabe? Assim, pô, merece ganhar, gente, merece. Ah. E, porra, é foda, viu? Aliás, é a categoria do Oscar, Douglas, que eu mais gosto. É filme estrangeiro. Estrangeiro. São filmes diferentes. Isso, documentário, curta, é a minha categoria. É a hora que eu tô assim com as antenas mesmo ligadas, assim, de olho pra ver quem vai ganhar, cara. É muito foda. Ainda bem que alguém recomendou o Quinodontas, cara, que a gente só falou no podcast do Oscar, né? Que a gente faz todo ano, né? Podcast do Oscar, e a gente falou, porra, assistam Quinodontas, pelo amor de Deus, sabe? Filmaço. É que, eu não sei, assim, tem aquela grande discussão, né? A natureza humana, né? O homem quer ser livre, o homem não quer ser livre e tal, mas as regras sociais impondo alguma forma de restrição ou alguma forma de imposição daquilo, sabe? Daquele mundo esquisito, você vê que o ser humano ele quer ser livre, né? Sim. É um filme existencialista esquisito e maluco ao mesmo tempo, é muito legal. Eu lembro que tu colocou lá no teu blog, né? Tu colocou Marcelo, Marmelo, Martelo para adultos, né? É, porque é por causa disso. Porque aquilo que a gente estava falando dos nomes, né? A Ruth Rocha, que é uma escritora de livro infantil aqui, né? Ela fez o Marmelo, Martelo, Marcelo, Marmelo, Martelo, né? E o garoto, à medida que ele vai crescendo, ele vai dando nomes diferentes para as coisas cotidianas, né? Leite é suco de vaca, coisas assim, né? Colherzinha de café, mexedor de café, sabe? Ele vai dando nomes diferentes. Só que esse aí é o Marcelo Marmelo Martelo Extreme, né? Porque os nomes não tem nada a ver com... Não parece não ter nada a ver com o real. Porque teve uma hora que a garota pergunta no filme, o que é vagina, mamãe? Porque a prostituta, né, vai conversando com as garotas, e a prostituta fala, o que é vagina? Vagina é uma lâmpada, é aquele abajur gigante que você... sabe? Então, as crianças, os jovens não têm noção de nada. É muito esquisito o filme. Veja o filme, cara, eu recomendo. Mas se eu falar mais, estraga. muito legal mesmo. E tem um desfecho muito interessante. Sim. O filme, viu? Bem legal. 10 decisions shape your life. Cara, então, vamos lá. É você, Alexandre, o que você andou assistindo? Manda ver. Eu assisti um filme aí da Sofia Coppola, um filme até bastante recente, chamado Em Um Lugar Qualquer. e sinceramente não vi nada demais no filme. Pra mim é mais do mesmo que ela já fez, né? Fala sobre solidão, pessoas tendo vidas e existências fúteis. Então já se tornou, de certa forma, uma identidade para os filmes da Sofia Coppola, né? Isso daí já foi algo que ela, inclusive, já abordou bastante no Encontros e Desencontros, até mesmo naquele da Maria Antonieta, né? Que a pessoa vive naquela mesmice e tal, e quer dar uma remexida, né? Uma remoída naquela sociedade dali de alguma maneira, etc. E esse Um Lugar Qualquer até que é bacana. O Schiffendorf é um ótimo ator, a Elle Fanning está se mostrando uma atriz muito competente, até, na minha opinião, um pouco mais competente que a irmã dela, porque, convenhamos, a irmã dela está fazendo Crepúsculo hoje em dia, né? Olha. E, enfim, é um filme bacana, assim, mas ao mesmo tempo, para mim, foi mais do mesmo. É, eu já vi esse filme antes, então até recomendo, assim, porque é interessante você ver que como que funciona a futilidade, no caso, para uma pessoa que tem muito poder, né? Tem muitas facilidades para a vida, assim, não tem grandes desafios, né? Então, o grande desafio mesmo desse personagem aí, feito pelo Schiffendorf, que é o principal, né? O Johnny Marco, ele é um ator, assim, vamos dizer, mais ou menos num patamar, por exemplo, um Johnny Depp, talvez, né? Que é um cara que ele consegue emprego com facilidade, tem algumas facilidades na vida, etc. Só que para ele aquilo dali é tudo muito fútil e tal, e enfim, é um personagem até bacana, assim, mas no geral ele não tem tantas cenas de diálogo com a filha e tudo. Enfim, pra mim eu acredito que um dos grandes, não vou dizer que é problema, né, mas é uma identidade assim que a Sofia Coppola tá colocando nos filmes dela, é colocar muitas cenas na qual os personagens não falam muita coisa, simplesmente fazem as coisas, né? Então, não sei, faltou um pouco disso, né? O personagem, ele tem que cuidar da filha, que ele tá divorciado da mulher e tudo, que a mulher quer dar um tempo, né? Um tempo aí, entre aspas. Ele acaba tendo que cuidar da filha e tudo, mas, no geral, assim, a gente também não chega a ver um aprofundamento tão bacana, assim, na relação deles. É sempre mais eles juntos mesmo, ou tomando sol, ou, sei lá, tomando sorvete num quarto de hotel, ou comendo alguma coisa na hora do café da manhã, enfim. É bacaninha, assim, mas realmente não me emocionei com o filme, né? Acredito que faltou alguma coisa. Quarto de hotel de novo, direto, é hotel, saguão de hotel, é a mesma coisa, não? É, a diferença desse por Encontros e Desencontros é que aparece muito mais mulher pelada do que no outro, né? Ah, então ele é muito melhor. Tem cena de polidense, né? Então, esse filme é como você bem falou, aquela questão de falar do cotidiano, da mesma coisa. É, eu acho um filme legal, assim, não é um filme incrível, acho que é um filme que vale a pena. Não acho uma coisa sensacional, não, mas é legal. É interessante, mas ao mesmo tempo é o que eu disse, né? Não traz nada de novo. Se você assistiu Encontros e Desencontros e você depois assistir já esse Um Lugar Qualquer logo em seguida, tu vai olhar e falar, cara, é praticamente o mesmo filme. É mesmo? Eu acho Sofia Coppola super valorizada em alguns momentos, por algumas pessoas. É, pois é, cara. Eu sei lá, acho que é porque ela é filha de quem é, né? Provavelmente por isso é que ela conseguiu papel em Hollywood como diretora, mas... Olá, ela veio da máfia. Polemizando. Cara, eu acho assim, cara, eu assisti As Virgens Suicidas, que é muito legal. Sim. Assisti esse daí, que é com o Bill Murray, né, Encontros e Desencontros, e é legal. Só que, porra, eu achei muito enfadonho esse filme aí, Somewhere. Muito chato, muito chato, muito chato. A começar pelo começo do filme, né, Alexandre? Que é uma porra de um carro passando por uma pista lá, não sei quantos minutos, né? Ah, sim. São 5, 10 minutos. Caraca, isso, mas... tu fala assim, vá pra puta que te pariu, mano. Não, não que a gente... Olha, pra quem nos conhece, que sabe que a gente assiste muito ritmo diferente, filme super diferente, contra pegada, mas, cara, é muito chato. Tu não sabe mesmo aonde que a Sofia quer chegar nesse filme. Sabe? Pô, Jélica, o filme antigo é assim. Quer dizer, assim entre aspas, né? A gente tem muito filme antigo que tem essa narrativa diferente, que todo mundo precisa saber o que os personagens vão fazer. Mas esse filme não, é uma coisa proposital, é sem sentido. Não acontece absolutamente nada na cena. Sim, concordo, cara. E é chato, foi o que você falou, é fadonho. É fadonho, cara. Olha, eu vou dar uma. Tô dando uma de Manel, né? Falar essas coisas assim, fadonho, chato, não. Não, mas é mesmo. Esse é chato. Ela é a malinha sem alça de Hollywood. Começando pelo terceiro poderoso chefão, que, pelo Nossa, amor de Deus. Nossa, acho que ela queria apagar isso daí do currículo dela e não conseguiu, mas tudo bem. Cara, pô, legal, Alexandre. Essa daí é uma não recomendação, então vamos ser claros aqui. É, não chega a ser uma não recomendação, porque é um filme que você vai assistir e não vai te dizer muita coisa, entendeu? eu, sinceramente, assim, vale a pena pra você ter aquela noção mais ou menos do que ela provavelmente passou na vida dela, de ter que viver em quarto de hotel, coisas assim e tal. Mas, no geral, realmente é um filme assim que você vai esquecer depois Sim. de um tempo e tudo. Vai assistir e vai falar foda-se, né, depois. É, o final é mais ou menos assim, né? Eu não vou contar o final aqui, mas o final é mais ou menos assim. Chega no final e aí você olha e fala, é sério que vai acabar desse jeito? É foda, gente, é foda. É, assim, nos últimos, sei lá, nos últimos 10 minutos de filme é que você tem, é, vamos dizer assim, um insight do personagem, né? O tal do Johnny Marco, que é feito pelo Stephen Dorff. Ele simplesmente pega o telefone, liga pra ex-mulher e fala, pô, eu sou nada, minha vida é vazia, que não sei o quê. E, pô, a gente já tá vendo isso durante uma hora e meia, né? Ô, Alexandre, eu não sei se você teve essa impressão, mas eu acho que esse filme funcionaria melhor se fosse um curta, você não acha, não? Sim, é, porque aquilo, na minha opinião, eu acredito que você pode mostrar, é, como é que pode dizer, a redundância da vida, a redundância da existência de uma maneira muito mais objetiva. Então, é, se você fosse ver um filme de 15 minutos, talvez, assim, um curta-metragem e tal, poderia mostrar isso de uma maneira até mais interessante, né? O filme, ele tem em torno de 1h30 e pouco, 1h40 por aí. E você vê, assim, é, isso pra mim, eu não sei, eu acho que já é um problema meu mesmo. Mas você acaba vendo muitas cenas onde os personagens, eles, ao mesmo tempo que eles interagem, eles não têm falas. Eles simplesmente fazem as coisas, né? Então fica... Olha, é como se você estivesse vendo um filme mudo o tempo todo, entendeu? É, parece até a trilogia do Hanek, isso. Nossa, a trilogia do Hanek é muito boa, não fala mal. Não compare com Sofia! Não, peraí, olha só. Eu tô dizendo essa questão dos personagens não terem muito diálogo, terem mais reações, entendeu? Uhum. É aquela coisa mais mímica do ator. Entendeu? Dá certo ter o cenário, explicar a situação, as ações e não os diálogos. Onde o Hanek acertou, a Sofia falhou lindamente. Ah, com certeza. É. A Sofia não merece. Ela é pior que aquele chiclete que fica na sola grudado. Ué, olha, a gente falando mal da. A gente falando mal da Sofia, você sabe que o que tem de fanboy da Sofia Coppola, rapaz, por causa das Vinhas Suicidas, uma penca. Então, o Vinhas Suicidas só presta pelo James Woods. Ai, caramba, é isso aí. Fanboys de Sofia, se vocês querem reclamar, manda e-mail para podtrash@td1p.com que eu xingo vocês de volta. Aê, tá certo, tá bom. Bruno, aproveitando que tu voltou e tu não tá caindo, cara, vai lá. Ah, milagre, milagre. É o Edu, cara. Ah, o Edu e o Ivan entraram, cara, tá dando sorte. É, eles estão me segurando, eles estão me segurando lá na beira do precipício. Então, com certeza. Eu quero falar aqui de Takashi Miike. Rufem os tambores. Nós Sim. temos um grande filme que conta a história do Izô, o Destruidor, o niilista. Quem é que assistiu aí? Cara, eu não assisti, mas tá na minha lista, junto com Bird People in China, tá tudo aqui pra assistir. Bom, eu não quero contar muito do filme, senão vai estragar, mas a história é mais ou menos a continuação daquele filme antigo que o Exumador adora tanto. Qual é o nome, o Exumador? O do... Meu Deus! Tenchu! É o Tenchu! Tenchu de 60 e pouco, é... Exatamente, é a continuação do Tenchu. Então, é a história de um samurai que... foi crucificado, morreu, e a alma dele, ou a existência dele, ou o espírito, o demônio, enfim, qualquer coisa que seja, está vagando pelos planos e afins, e causando caos e destruição por todo... É difícil explicar o filme, mas... É, na verdade, esse filme é uma crítica do Takashi Miike à sociedade como um todo. Seja na religião, seja na educação, seja na política... Conta um pouco do sofrimento do povo japonês após a Segunda Guerra Mundial. Então, o filme é espetacular. O final dele, inclusive, é uma coisa interpretativa. Você não tem como... É, todo mundo que assiste tem uma opinião diferente. A gente gravou um podcast um tempo atrás. E todo mundo tem uma opinião diferente. Diga aí, Alexandre. Bruno, então isso daí é tipo um dia de fúria misturado com Ghost e samurais, é isso? Caraca, é isso mesmo! Ai, gente, ó, eu tô aqui ouvindo assim, tô até triste que eu não assisti ainda o Izô, né? Mas, poxa, se for pra fazer um link, né? Porque o último que eu assisti do Takashi Miike foi os 13 Assassinos. Ah, filmão. é o que eu amei de todo o coração. Então eu acho que a obra do Takashi, né? A gente tá aqui com o Eduardo Costa. Dá oi, Edu. Oi, Edu. Oi, Edu, seu lindo. E com o Ivan também, Ivan. Dá oi também. Olá, pessoal. É, danadinho. Horror, Ivan, horror. Então, a gente tá aqui com o Edu Costa, né? Que ele conhece bastante coisa também. Edu, como o Takashi Miike tem obras variadas, né? Diversificadas, né, querido? Tem de ação, de aventura infantil até. Tem de tudo, cara. É um gol, né? Cara, é muito legal. Tu chegou também a assistir, Edu, o Izo? Faz tempo que não lembro direito. O último que eu lembro bem dele é o Zebra Man mesmo. Ah, que é aquele que é uma comédia, né, Edu? Esse daí é humor, né? A continuação eu tô querendo ver até agora, eu não consegui. Caramba, pois é, cara. Tá na fila, Bruno. Fatalmente, quando sair esse podcast, eu já assisti. É, o Izo, ele conta a história desse samurai que eu disse, que vai passando entre as eras e entre o tempo e o espaço, entendeu? Então o Takashi Miike tem essa brincadeira de misturar elementos do passado com o presente, fazendo críticas a tudo e a todos, né? O Takashi Miike é o grande, como é que o exumador diria, né? O grande anarquista, digamos assim. Ele é o senhor e mestre da violência! Viva Takashi Miike! Mas uma ressalva que a gente tem que fazer é que esse filme, quem for assistir tem que entender o gore, tem que curtir gore, porque Takashi Miike é complicado de assistir se você tem frescurinha, entendeu? Então... Pô, vamos lembrar que ele é o cara do Odishon, né? É, do It the Killer também, né? É, cara, muito foda mesmo. Tem até série do Takashi Miike, gente. Eu tenho uma série tudo aqui em casa do Takashi Miike. Muito foda. Ele fez um episódio do Masters of Horrors também, não fez? Nossa, ele fez um episódio censurado, né? Que americano é tudo um bando de bundão mesmo, né? Ele fez... O Masters of Horrors é mó legal. E o episódio do Takashi Miike é o episódio mais pungente, sabe? Mais forte, assim, que dá angústia. Mais sangrento. Sangrento, isso. Os caras vão e me censuram o episódio. Então não chama, né? Assim. Não. Porra, convida, né? Pra que chama um cineasta foda desse pra ficar com putariazinha, né? Ah, vá! Não, é sério, Angélica. Tem que fazer essa ressalva porque o Izo, ele, ao longo do filme, comete as maiores atrocidades, de matar criança a estuprar, entendeu? É complicado assistir o filme. Então, se você não tem estômago, evite. Mais do que aquele cara lá do Ebola Síndrome? O Ebola Síndrome é light perto do Izo, é sério. Caraca, malandro. Puta, cara, fiquei até assim. Olha, tem uma espírita, uma fantasma, cara, não tão camarada, que ela puxa uma espada lá de sabe da onde, eu não vou contar, não. Olá, já tô imaginando. Se quem viu o machete sabe de onde vai, de onde puxa a espada. Nossa, pô, legal a recomendação, não assisti. Tenho certeza que o pessoal vai dar o feedback aí, vai assistir, quem já assistiu vai falar o que achou. Pô, muito foda, Bruno, que bom que tu conseguiu dar a tua recomendação, porque eu já tava até desistindo já, né? Nossa, o Izo tava me levando lá pra dimensão dele, tava foda. Ai, caramba. Vamos dar boa noite aí pro Ivan, né, pro Edu. Ivan, você demorou, cara. O Douglas tava querendo muito que você falasse do Quinodonta junto com ele. Ah, pessoal, me desculpem. Meu link aqui está... Tô usando o link emprestado. Tá difícil a situação. Tá embaçado, né? Mas, bem, pô, mas rapidinho, já que tu entrou, pô, como é que foi a tua percepção do filme Quinodontas? Que você queria dar esse feedback pro Douglas? Então, o filme Quinodontas foi um dos filmes mais impressionantes que eu vi recentemente, em termos de linguagem, da forma como ele comunica. Eu até cheguei a falar que ele tem alguma coisa assim que me lembra as minhas aulas de semiótica da faculdade, aquelas coisas de significados, insignificantes, coisas muito cabeças... Mas não no sentido chato. Sentido muda, né? Dos signos, né? As palavras não significam a mesma coisa que a gente está acostumado, né? A linguagem é isso, né? Isso. Se comunicar. Você falou o que eu queria dizer, Douglas. Obrigado. E o que acontece? A família se relaciona de uma tal forma com os pais querendo proteger tantos filhos que eles começam a criar uma realidade nova. Uma realidade que não existe. E mesmo dentro dessa realidade nova que eles criam para proteger os filhos, as coisas continuam acontecendo como se como acontece no mundo externo a eles, mas adaptadas naquela realidade, ou seja, a violência, a fuga da realidade através da droga. Eu tô rindo aqui porque o o Alexandre colocou estilo Sucker Punch. Adorei, Alexandre. Mas não é não, Alexandre. Assista, tu vai entender por que eu dei risada. E é um filme que, apesar de parecer um filme muito cabeça, é um filme interessante de se ver. É um filme que, dentro de um certo, de uma certa faixa de filme alternativo, é um filme leve, eu achei. É, tem tanta coisa tenebrosa, né? Quem curte cinema vai adorar uma imitação de cena que tem de filme lá. Vai rachar de rir, cara. Vai... Ou não, vai chorar. Uma cena que eu acho que não é spoiler, que tem acho que no trailer... Que a família fica imitando cães na porta da casa, na beira da piscina. É. Pra o pai ensinando como afastar os monstros, os gatos, que eles podem invadir o quintal da casa. É muito engraçado. Cara, é foda, é engraçado. Porque... E tem vídeo cacetada no filme. É outra questão da realidade. Realmente. Pô, Livan, já que tu apareceu aí, rapidinho, indica um filme aí e fala por quê. Nossa, vamos indicar então um filme que eu acho que normalmente as pessoas não ouviram falar ainda, provavelmente, eu espero, que é Le Nom des Gens. É um filme francês, o título em português é Os Nomes do Amor, mas que não expressa de fato o que esse filme é. Aliás, é uma indicação direta pro Exumador e pro Gunfree que... Eles gostam de cinema francês, comédia romântica. O Tremem sempre fala que eles são... Manuel, manda pro Manuel, né? Esse tipo de filme. Mas é um filme que, apesar de ser comédia romântica, é um filme muito, muito legal. Tem toda aquele padrão, aquela sequenciazinha básica de comédia romântica, nesse sentido não surpreende. A surpresa dele é o relacionamento que o diretor propõe. No nome do filme francês fica mais evidente isso, que é o nome das pessoas. O que é que significa o seu nome, o meu nome, o que é que significa a sua origem, a minha origem, e o relacionamento dos personagens do par romântico é basicamente em torno disso. Eles vão apresentando as origens dele, a família deles, e vai se desenvolvendo a história. Isso em função, eu acredito que a trama foi feita basicamente em função das discussões que ocorreram há um tempo atrás na França sobre as mulheres muçulmanas poderem usar o véu sobre o rosto ou não, e toda essa questão gerou isso. A personagem, a atriz que desempenha a protagonista, ela é muito engraçada. E... Caraca, vem cá, a menina se chama Bahia, é isso? É, o personagem dela se chama Bahia. Aliás, isso gera vários momentos de trocadilhos que o pessoal fica achando, as pessoas que encontram com ela ficam perguntando: você é brasileira? Você é brasileira? Seu nome é Bahia. E aí ela tem que ficar explicando porque é, e isso faz parte também da trama, né, do enredo, que é essa questão do nome. Ela vive uma realidade ideológica da década de 60. Amor livre, paz. Uma hippie, né? Ela é basicamente uma hippie, pelo menos ideologicamente. E ele, o protagonista, é um cara é quase de direita. Ele não é de direita, mas tem um comportamento bem... Conservador. E isso cria aquela situação. Tem uma cena que ela tá no mercado com ele e ela diz: eu vou ali e já volto. Esse já volto dela, ela simplesmente vai, recebe um telefonema no caminho, começa a fazer outra coisa. Quando ele se dá conta, ela tá passando na frente do supermercado onde eles estavam fazendo contas e cuidar de uma outra situação. Só que a forma como ela passa na frente do supermercado, vocês jamais podem imaginar. Vocês, quando verem o filme, vão ficar... Os rapazes vão gostar muito. Pô, legal, viu? Que bom. Sem roupa! Que coisa que o nome do filme saiu no Brasil pra variar, né? É Sabotando, não. Saiu Os Nomes do Amor, né? Não é isso? Os Nomes do Amor? É, em inglês também, eu dei uma olhada. É, mas é isso em função do nome americano. Em função do nome americano, eles traduziram literalmente o nome americano. Não tá completamente fora do sentido, viu, Angélica? cara. Mas eu acredito que eles quiseram passar mais o clima de comédia romântica do filme. E no nome francês fica mais o lado político até. Será mas que assim, não, tanto será pelo que não foi lado... vendido errado não, Ivan? Porque eu tô vendo aqui, tô dando uma lida aqui enquanto você tava falando, eu andei procurando. O filme, ele trata, olha só, Douglas, de dominação política, colonialismo e tensões étnicas. Ele trata de coisas sérias no meio da comédia, é isso? Mas todo filme, assim... É exatamente. Filme, né? Ô, Ivan, eu não sei se o último filme francês que eu assisti foi um filme chamado Um Profeta. Que eu recomendo pra vocês. É filmaço, Só falando aqui rapidinho pros ouvintes também, se quiserem, ele é... É a história de um condenado, um árabe condenado, que ele começa a dividir a prisão, né, uma ala da prisão, com os corsos. E todo quem entende um pouco de política sabe que os corsos são totalmente opostos aos árabes, né? Então tem um pouco desse tema racista também, é um filme bem bacana, eu recomendo bastante. Pô, esse filme aí, O Profeta, ele me lembrou um pouco, viu, um pouco, tá, de maneira muito leve, aquele filme Estômago. Mesmo que a temática seja muito diferente. Pô, Ivan, eu vou assistir, viu? Fatalmente. Você já tinha recomendado. Olha, vou assistir. Assista. Porque Os Nomes do Amor é muito... É uma comédia romântica. Quem gosta de comédia romântica, como o Eduardo Salles lá do Papo de Gordo, vai adorar. Ah. E quem gosta de um filme mais político, mais... pra pensar, refletir, também vai aproveitar bastante. Então é um filme que agrada dois públicos sem ofender nenhum. Mas pô, Eduardo Cosso, meu querido, você tem que falar do seu filme e ainda tem que falar assim, esse filme é muito bom, dentro da frase. Esse filme é muito bom. Ah lá, viva Edu, cara. Ó, pra quem não sabe, esse é o último BPM do ano. Mesmo saindo no ano que vem, é o último do ano. Isso ali 2013, né? Fala aí, Edu, o que você andou assistindo, querido? Faz tempo que eu não falo de Tokusatsu, né? Pô, faz tempo, saudade, viu? Então, eu achei o Movie do Gokaiji, que junta todos os percentais de 35 anos de séries. Nossa, você até imagina o que é isso. Você imagina um robô gigante, cara. Cada um faz um dedo do robô gigante. Na verdade, todos os robôs gigantes aparecem no final juntos pra disparar um raio final num monstro gigantesco. Aí todos os robôs gigantes se juntam e fazem um robô maior ainda. Acho que não tem tanto encaixe assim, não. O único problema é quando o Edu fala de Tokusatsu, eu nunca sei o que falar, né? Ficou assim, pô, como é que é? Acho que nem eu fico sacaneando. É uma bela solução. Brincando, Edu, tô brincando. Mas aí, Edu, como é que é a experiência e o que, que tu achou em relação aos outros Tokusatsu, pra quem entende? Então, é legal porque ele mostra aqueles que passaram no Brasil uma ceninha só, tipo Flashman, Changeman, e lutando com os novos percentais agora. O movie tem um nome bem legal, é Gokaiji, Gozeiji, Super Sentai, 199 Hero Great Battle. É bem grandinho. Saúde. São 199 Super Sentai que já lutaram até hoje. Caramba. Quem gostava de assistir, assim, fica nostálgico, lembrando, assim, tem a Foil Bazooka, tem vários elementos que a gente lembra, assim. É meio divertido. Mas qual é a companhia, Edu, que fez esse... É a Toei Company. É a Toei também, né? Todos lá, tem o Jaspion, Changeman e companhia. Na verdade, né? Não, porque Super Sentai é o gênero da Toei Animation, na Toei Company, que faz esses... De coloridos, né? Daí tem o Metal Hero, que é o Jaspion, o Diban, essas coisas. E daí tem o Kamen Rider, que são todos Kamen Riders. Mas eles vão fazer agora um movie do Gokaiji com os Metal Hero. Vai ser muito divertido. Tem uns trailers na internet bem legais. Pô, posso fazer uma pergunta? É assim, existe Tokusatsu pornô? Uhum, caramba! Uhum, uhum. Essa é uma pergunta que muito me interessa. É verdade? Não, porque eu acho que essa é a única maneira de Tokusatsu. Tem um chamado Garo, que é um pouco mais pesado, que parece até a mulher pelada. Que não existe. Ah, mas não quero ver a mulher pelada, pô. Olha, eu não sei se tem Tokusatsu, mas eu conheço muito anime pornô, como o Urotsuki Dosh, né? Eu conheço com o nome de Hentai. Não, o Hentai é um pouco diferente, né? O Urotsuki Dosh são dos tentáculos. Esse é os bizarros, né? Isso aí já começa a pegar pesado. Tem live action dos tentáculos também. Eu sei, eu já vi. Que é isso, horror. Não? Vai ter que mandar o link agora, né? Ah, pera. Você realmente caiu. Eu acho. Pera aí. Foge. Oi, foi sacanagem. Tu falou de coisa legal. Meus olhos estão queimando. Pera aí que eu já acho. Pera aí. Ô, Eduardo, Qual o nome daquele que tem duas garotinhas que lutam? Elas são tipo Tokusatsu também, que elas encaram bichos também, cresce. Meu Deus, é Gaiva ou não? O Gaban não. São duas garotas. É antigão esse. Não lembro agora de cabeça. Tem o Spielman que tinha duas garotas lá. Lutavam com o Spielman mesmo. E foi chamado de Aspion 2. Lutavam com o Spielberg? Como é que é? Spielman! Spielman. Ah, tá. Entendi. Spielman. O guerreiro dimensional do Spielman. Que ele tinha uma... Como eles copiaram o sabre de luz, agora ele, com o Spielman, faz aqueles dois lados. Que daí o Darth Maul copiou também. Ele devolveu o troco. Caramba, pois é, cara. Olha, eu ainda vou ver se eu tomo coragem, eu tomo vergonha na cara, um dos dois, e vou assistir um Tokusatsu, viu, Edu? Porque, pô, é foda. É muita coisa pra assistir, né? Tu me conhece, né, Edu? Sim. Correria. Mas eu vou tentar um Tokusatsu, cara. É, ia assistir babando, porque lembrou muita coisa boa, assim. Então eu recomendo pra quem assistia antigamente, pra ver como é agora. Até tem umas lutas que eles refazem os personagens antigos com efeitos visuais novos. Que você fala, nossa, se fosse antigamente essa tecnologia seria muito mais legal. Então, eu recomendo pra ver também. Pô, legal, querido. Pois é. Mas o tempo estourou. Ah, já deu. Meus olhos estão queimando. Até a sacanagem tem limite. É isso aí. Bom, depende do sacana, né, o Alexandre? Tem sacana que não tem limite, cara, da sacanagem, né? É isso, cara. Então eu quero agradecer ao Douglas, que é lá do Podtrash. Oi, diga. Eu fui que você ia falar. Não, deu tempo, já era. Ultrapassamos já o. Já era. Ficou pra próxima, sem problema. Eu caí! Tu caiu? Falando, é. Oh, caramba, não, agora. Então, vou concluir. Agradecer ao Douglas. Caraca, Felipe. Não, porra. Não vou falar nada, porra. Vou terminar o podcast. Tô tentando terminar essa porra. Vamos lá. Agradecer ao Douglas, que é lá do Podtrash. Adorei. Primeira vez com a gente aqui no BPM. Querido, muito obrigada. Não, teve um BPM que ele gravou do filme francês, pô. Caraca, mas aqui não foi BPM não, cara. Não corrija! Não corrija, Rocha, Bruno! Desculpa! É porque vocês diferenciam, né, um do outro. É que não é assim, cara. Eu vou tentar mais uma vez! Desculpa! Eu vou mutar aqui. Não, tô brincando, Bruno. Não tá bolado não, hein. Vamos lá! Agradecer ao Douglas! Oi! Tchau! Olha, muito obrigado, Douglas. Por favor, fala aí do seu blog aí, que é o blog do Exumador, o Anti-Oblívio, pra quem não conhece. Tem filmes toscos, filmes não tão toscos, filmes raros, filmes esquisitos. A gente desenterra o bizonho. Valeu, galera. Obrigado pela participação, Angélica. Adoro gravar com vocês. Ô, querido, nós também. Agradecer também ao Bruno, que é lá do Podtrash. Hoje o Podtrash teve dois representantes aqui. Muito obrigada, Bruno. Ah, por nada, Angélica, por nada. Se a galera quiser aí conhecer um pouco de filmes bizarros e resenhas bizarras que a gente faz, mais ou menos no esquema do blog do Exumador, é só acessar aí, tdump.com, que a gente lança o podcast semanal. Sim, e como a gente tá gravando esse podcast aqui, é o último BPM do ano, né? Mesmo saindo no ano que vem, viu? Cara, eu quero dizer que vocês foram uma das melhores descobertas, pelo menos pra mim, do ano, em podcast. Ah, obrigado, mesmo, obrigado. Mesmo assim, de coração, assim, eu acho que foi um retweet do Edu, né, Edu? O Edu é foda, gente. I love Edu, cara. Edu é de... Foi sim, foi mesmo. Até o Mate também foi por ele. Cara, o Edu é foda, é um grande ouvinte de podcast, ele recomenda coisas maravilhosas. Muito obrigado. Valeu, Edu. Eu que agradeço, hein? Agradeço também ao Ivan, cara, que é difícil trazer esse rapazinho pra cá, viu? Chegou na metade do podcast, danadinho. Obrigado, Ivan. Ô, pessoal, me desculpe, eu não estava fazendo doce, eu estava sem conexão, mas cheguei aqui a tempo. Obrigado por terem me chamado e me esperado. Ô, querido, tá vendo? O Douglas manda, cara. O Douglas pediu, a gente dá um jeito, cara. Ah, ok. Valeu. Dá pra dar dinheiro. O Ivan, ele é um cara assim que ele não manda linkar porra nenhuma, né? Ele fala assim, ah, não me sigam, não vão no meu Tumblr, não façam nada. Então, obrigado, Ivan. Só. Valeu, pessoal. Visitem o tdump.com e visitem o Cine Masmorra. Blogs sensacionais. Ô, oh, querido, valeu. Agradecer também ao Felipe, que é lá do Mitografias, um podcast muito, muito legal. Se você não conhece, corre pra lá. Obrigada, Felipe, por participar. Sempre bom falar de cinema. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre mitologia, você pode acessar o mitografias.com.br ou do Papo Andário. Se quiser saber sobre videogames, cidadegamer.com.br. Eu escrevo uma coluna quase toda sexta-feira, ou, quer dizer, quase toda sexta-feira, ou quase, isso é total repetição, enfim. Certo, muito obrigado, adoro Mitografias, viu? Não escutei ainda Cidade Gamer, mas vou escutar, com certeza. Obrigada pela participação, viu? Grande beijo. Agradecer também ao Alexandre, que é lá do BadernaCast, podcast bem prolífero, né? Tá sempre saindo bastante, né? Vários, né? Muito obrigada. Okay, espero que um dia nós possamos participar de algum podcast lá, já me convidando. Com certeza. Não, é porque assim, a gente acaba gravando justamente aos domingos, né? Sai toda quinta-feira o BadernaCast. E tem também o Acervo do Pimp, que eu gravo sozinho, que é sobre música. Então, sai toda segunda-feira. Então, é correria total, né? Então, fica meio difícil, assim, de acabar entrando em contato com mais participantes e participações especiais em geral, né? Então, a gente acaba gravando só nós quatro mesmo. Às vezes três, às vezes dois, às vezes um. Caraca, agora minha cara caiu no chão. Então, assim, a gente já completou um ano em novembro de 2011, chegamos a gravar um videocast, agradecemos aí a galera que retweetou, que mandou mensagem pra gente, comentários e afins. E se quiserem aí dar uma conferida também, nós falamos bastante sobre filmes, falamos sobre seriados, desenhos antigos, enfim, coisa assim que dá na telha mesmo, sem pauta. A gente vai, na hora, inventa aí alguma coisa pra falar e a gente acaba soltando aí algumas boas informações e algumas boas dicas de filmes pra assistir, ou não. O caos! O caos! Ô, Alexandre, dá um endereço, fala o endereço. É ultrabadernista.blogspot.com. Certo, muito obrigado, Alexandre. Agradecer também ao fofo do Eduardo Cosso, cara, que pra mim é o BPM que não tem Eduardo Cosso, é BPM azarado, cara. Tem que ser o Edu, cara. Edu, muitíssimo obrigada. Sei que você tá com a galera lá do Internet Discada, o Marcos, né, o Eric também, né? Sim. Pô, então fala aí dos seus projetos aí pra galera, por favor. internetdiscada.com, que a gente fala sobre assuntos variados. Ano que vem a gente vai entrar com tudo, uns temas bem legais, ali esse ano, né? Daí também indico o podcast pra todo mundo ouvir no dimensioned.com, o Dimensioned Podcast, né? E também é lógico no Cine Masmorra, que o Destino Poltrona morreu. Poxa vida. Olha, eu vou cobrar do Eduardo Cosso, que é sua cara de pau. Olha, eu quero uma coluna sua que você prometeu, hein? Eu quero um login aí. Põe o login aí que eu já começo a escrever aí. Ah, vou mandar pra todo mundo, cara. Tá bom. Obrigado a todos que participaram aqui. É, casa lotada aqui. Nós estamos gravando aqui o último BPM do ano. Vai sair um pouco depois, mas o que importa é a data de hoje. Então eu quero agradecer a todos que estão presentes aqui. Espero que nesse ano agora aí que nós façamos muitas coisas juntos, né? Todos estejam muito bem, com saúde, dinheiro, essas coisas de sempre. Então, beijo a todos, muito obrigada. Para você, ouvinte, nos mande um e-mail para dar o seu feedback. Para contato@cinemasmorra.com.br. Nos siga no Twitter, @masmorra_cast, né? E retweet esse post. Nós agradecemos. É isso, terminando. Beijo, dando tchau. Feliz 2012 da cápsula do tempo. É hora de feliz coração de vocês, masmorrianos. Feliz 2013. Que o mundo não acabe esse ano. Douglas, assiste Masters of Horror, então, cara. Porque eu tô assistindo, tô me divertindo bastante, viu? Isso. Gente, o projeto vai sair, gente. Eu vou dar uma olhada nisso aí. Vai assistir, sim, Masters of Horror. Apesar que assistir o quarto episódio foi horrível. Mas tem Takashi Miike, poxa. É legal, um outro é legal. Pô, mas tem episódio do Joe Dante, cara. John Carpenter. Eu vou ter que ver mais seriado. E eu vou começar por Masters of Horror. Passada, o Jaffer, não sei se você lembra desse episódio, cara. Era muito, muito bom, hein, gente. Cara, o Douglas ia adorar. Esse Jennifer aí, gente, rapidinho, né? Esse Jennifer, a mina tem uma cara de monstro. Mas ela é mó gostosa. Aí, ou seja, o cara supera, entendeu? Porra. A parada da mina tem uma cara horrível e ser uma assassina pra comer ela. Caraca. Hipnotiza o cara, meu. A mina é mó raimunda. É tipo... É São Jorge. É tipo aquele tudo, lance, né, lá, cara? Daquela mina do... São Jorge é isso aí mesmo. Que A mina toda feia, com aquela boca toda torta, assim, meio aberta, sabe? Um ricto na boca. Cara, você tem que ver, cara, porque é a coisa pavorosa. Mas ela é feliz, pelo menos, gente? Ela é feliz, é foda, cara. A mina é uma canibal louca. Ela é feliz caramba, comendo os outros, cara. Cara, só pra constar pro ouvinte, cara, nesse momento, o Bruno não é que arrumou um link, cara, das minas com tentáculo, cara, e colocou no chat aqui, ó. Tem mais de onde ver. Puta que, eu não vou abrir isso. Porque eu abro eu não vou abrir isso. Pô, eu confesso que se eu morrer e puder voltar de alguma maneira, eu volto como Kurt Russell ou como Bruce Willis. Cara, Kurt Russell é foda, cara. Lindo, cara. Kurt Russell. Lindo, melhor torre de todos. Ah, que é isso, cara. Kurt Russell é Snake Pizza. É o Tucson, cara. É o White Earth, porra. Caraca, não sabia disso não. Se eu quiser voltar com o Malandrando e a chute na janela... Malandrando não era um babaca, né, o Ivan? Você sabe disso, né? Quem? Malandrando? Ah, mas tudo bem. O cara é o babaca que pegava todo mundo. Ele era tudo bem, ele era um bom de banda. Que papo é esse agora de voltar como não sei o que? Que porra é essa? É, todo mundo aqui acredita em reencarnação. Se é pra voltar, lá, eu queria voltar, cara, com aquela mina lá, protagonista do Encaixotando Helena, que ela é linda. Caralho. Ah, adoro esse filme. Mas melhores filmes de encaixotamento, né? Mas eu queria ter meus braços e minhas pernas. Exatamente. Ninguém quer voltar como a Whoopi Goldberg, não? Eu lembrei dela do nada aqui.